Os encarnados entraram em campo já com vantagem na eliminatória da Liga Europa após um empate a uma bola na Alemanha, mas desde o apito inicial que controlou a partida. Por isso foi sem surpresa que Pablo Aimar inaugurou o marcador aos 24 minutos. A única oportunidade de perigo para o Hertha surgiu nos pés de Rafael, que com um remate em força quase bateu Júlio César devido ao facto da bola ter mudado de direção. No entanto, o guarda-redes brasileiro respondeu com uma boa defesa. Se o Benfica dominou na primeira parte, a segunda ainda foi pior para o Hertha de Berlim. Os alemães raramente tiveram uma posse de bola e a formação portuguesa revelou maior eficácia na hora de atirar à baliza. Aos 48 minutos, Cardoso faturou de cabeça após uma boa assistência de Di Maria. Apenas 10 minutos mais tarde, o espanhol Javi Garcia aproveitou um mau alívio da defesa adversária para colocar um resultado em 3-0. Por fim, aos 61 minutos, Di Maria brilhou novamente na assistência e Cardoso visou no encontro, estabelecendo o resultado final em 4-0. Ao garantir a presença nos oitavos de final da Liga Europa, a antiga Taça UEFA, o Benfica tornou-se o 10º clube a atingir as 150 vitórias nas provas europeias. Os encarnados não desperdiçaram a oportunidade de fazer história, quase meio século após o primeiro triunfo, a 29 de setembro de 1960. Na altura, uma vitória por 2-1 sobre o Hearts em Edimburgo, na Escócia, na primeira mão da ronda inaugural da Taça dos Campeões Europeus de 60-61, a qual o Benfica viria a vencer. O Barcelona tentou o título europeu em liderar a tabela com 239 triunfos, seguido de perto pelos também espanhóis do Real Madrid, 233. Ainda na Liga Europa, amanhã é a vez do Sporting receber o Everton, depois de ter perdido em Inglaterra por 2-1. O jogo começa às 8h05 da noite em Alvalade. Uma vigília pela verdade esportiva motivou ontem cerca de 300 adeptos, sobretudo do Futebol Clube do Porto, a juntarem-se em frente à sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional no Porto. A manifestação, sem organizadores declarados, foi convocada por mensagens de telemóveis e nas redes sociais, no sentido de se mostrar indignação por algumas medidas da Liga, sobretudo no que toca aos recentes castigos impostos aos futebolistas do Porto, Unc e Saponaro. Os adeptos, a larga maioria portistas, embora com tímidos representantes do Boa Vista, não calaram a indignação e, com cartazes de protesto, pediram a saída de Ricardo Costa, presidente da Comissão Disciplinar da Liga, e de Mino Loureiro, líder da entidade. As classes organizadas do Porto surgiram em peso na manifestação, que durou aproximadamente uma hora e correu sem problemas de maior. Rui Moreira, presidente da Associação Comercial do Porto e conhecido adepto do Futebol Clube do Porto, disse estar presente na manifestação para expressar um sentimento de revolta. Este campeonato é o campeonato das toupeiras, resolvido nos túneis. Querem estragar os relvados, a verdade esportiva está alterada e os adeptos devem manifestar-se, disse Rui Moreira, afastando qualquer possibilidade de ser candidato à linha de clubes. Sobre a descida administrativa do Boa Vista, o dirigente foi igualmente bastante crítico. A Comissão Disciplinar da Liga tentou extinguir o Boa Vista, que é um clube da cidade. O responsável por coisas menos boas que aconteceram não é o clube. O processo foi uma condenação sumária à morte e, como em Portugal não há pena de morte, tem de me insurgir com essa decisão, sintetizou. Por outro lado, Fernando Madureira, líder da Claque Super Dragões, disse que o grupo organizado de apoio do clube se juntou à manifestação para mostrar indignação e desagrado pelos castigos impostos a Unc e Saponaro no âmbito dos incidentes do túnel de acesso ao relvado do Estádio da Luz. José Mourinho está suspenso por 3 jogos. O Tribunal Desportivo da Liga Italiana de Futebol aplicou na segunda-feira um castigo ao técnico português do Inter Milão por causa do comportamento durante o encontro com a Sampdoria no passado sábado no estádio Giuseppe Meazza. José Mourinho, que também terá de pagar uma multa de 40 mil euros, entrou em desespero no banco de suplentes por o árbitro Tagliavento ter mostrado cartões vermelhos a 2 jogadores do Inter, ambos da primeira parte. Visivelmente indignado, o treinador português fez uma série de gestos considerados ofensivos pelo Tribunal Desportivo da Liga, com destaque para um em que cruzou as mãos, dando a entender que o juiz da partida deveria ser preso ou que a sua equipa estaria condicionada pela arbitragem. As interpretações são diversas em Itália. Os expulsos Samuel e Córdoba receberam um jogo de suspensão, enquanto Cambiasso e Montari, por terem protagonizado os incidentes no túnel verificados à entrada para o intervalo, vão cumprir 2 encontros de castigo. Tempo para breves sobre futebol, o Belenense afundou-se ainda mais no último lugar do campeonato da Liga Sagres. Os azuis perderam por 2-1 em casa contra a Académica na segunda-feira, no encontro que fechou a 20ª jornada. Os gols dos estudantes foram marcados por Vuhu e Berger, ambos na primeira parte, e o Belenenses conseguiu apenas reduzir a diferença através de Yoncha. A próxima partida do Sporting de Braga, no estádio AXA, vai voltar a ter entrada livre para os adeptos. A iniciativa foi um sucesso frente ao Marítimo, onde estiveram cerca de 30 mil pessoas nas bancadas, e a direção pretende voltar a encher o estádio depois da pesada derrota no Estádio do Dragão por 5-1. O adversário da formação minhota é o Olhanense, no sábado. O Porto vai disputar um jogo de solidariedade para com a população da Madeira. Os campeões nacionais vão defrontar uma seleção mista de jogadores do Marítimo e do Nacional, reforçada com o Cristiano Ronaldo, que já garantiu a disponibilidade para participar. O encontro ainda não tem data nem local, mas foi acertado diretamente entre Pinto da Costa e Miguel Sousa, vice-presidente da Assembleia Regional Madeirense. A FIFA proibiu a realização de jogos particulares que envolvam seleções que vão disputar o Mundial 2010 entre 17 e 23 de maio deste ano. A deliberação da Federação Internacional de Futebol choca com alguns planos já traçados, impedindo, por exemplo, que Portugal e Cabo Verde se defrontem num particular que estaria previsto para 22 ou 23 de maio. Segundo fonte da Federação Portuguesa de Futebol, a FIFA reserva escrupulosamente aquele período para descanso dos atletas que, na sua grande maioria, terão terminado as suas épocas nos clubes e se preparam para disputar um Mundial. A Federação Portuguesa de Basquetebol manifestou disponibilidade para ajudar a comunidade basquetebolística da Madeira, nomeadamente com presenças das seleções nacionais de séniores masculinos e femininos em eventos desportivos. A Federação, em reunião realizada ontem, aprovou também um voto de louvor pelos trágicos acontecimentos em território madeirense, que confirmaram até agora 43 mortes. Chico Handball e Sporting já conhecem os adversários dos quartos final da Taça Challenge. O Chico vai defrontar os polacos do Kitzbühel, enquanto o Sporting terá pela frente os romenos do Stinta Municipal Bacau. Na ronda anterior, o Kitzbühel afastou os romenos do Odoreiu Secuisk, vitória por 33-20 e derrota fora por 23-35, enquanto que o Stinta Municipal Bacau afastou os ucranianos do Motor Zaz, com dois triunfos, 33-20 em casa e 29-26 fora. Os minhotos disputam a primeira mão na Polónia a 27 ou 28 de março e decidem a eliminatória em Guimarães a 3 ou 4 de abril. Os leões pressionados jogam nas mesmas datas, embora o façam primeiro em casa e só depois na Roménia. Frederico Gil perdeu logo na primeira ronda do torneio de Acapulco, no México. Frente ao romeno Vitor Anescu, o mais cotado dos tenistas nacionais esteve a vencer no primeiro parcial por 4-1 e 5-3 em pleno tie-break, mas acabou por sair derrotado por 7-6, com 7-5 no tie-break e 6-3. Em Marrocos, Rui Machado bateu o italiano Flávio Cipolla por uns parciais de 6-3 e 6-4 e iniciou da melhor forma a defesa do título no Challenger de McNash. Na segunda ronda, Machado vai encontrar o vencedor do encontro entre Martin Klisan, da Eslováquia, e Francesco Aldi, da Itália. Leonardo Tavares foi na segunda-feira eliminado da segunda ronda do qualifying do mesmo torneio, depois de perder com o italiano Simone Vagnosi com os parciais de 6-2 e 6-1. Nas quatro rodas, Álvaro Parente vai estar em pista no próximo fim de semana numa prova do campeonato GP2 Ásia, realizado no Bahrein. O piloto português vai correr ao serviço da escuderia Colony. Foi tudo muito em cima da hora e quase só deu tempo para agarrar o equipamento e partir, afirmou o piloto, que vai sim regressar à competição depois de ver falhada a integração da Fórmula 1 como terceiro piloto da Virgin Racing. Sem esconder a surpresa pelo convite, Álvaro Parente estabelece como objetivo fazer o melhor possível, sendo que desconhece os elementos da equipa pela qual vai alinhar. Apenas sei que estão muito contentes com a minha presença e é uma excelente oportunidade para voltar a guiar um GP2, afirmou o piloto portuense, que na temporada passada disputou o campeonato principal da categoria. O Rally de Portugal faz parte do calendário provisório elaborado pelo North One Sport para a temporada 2011 do Campeonato Mundo Rallys. A lista vai ser proposta ao Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel no próximo dia 11 de março. Em relação à temporada 2010, não constam da proposta a Jordânia, a Nova Zelândia, o Japão e a Bulgária. As equipas da Fórmula 1 têm entre amanhã e domingo a última oportunidade de testar carros e estratégias para a temporada 2010. Em Barcelona, os pilotos vão fazer os verdadeiros testes para a época que começa a 14 de março no Bahrein. Campos, Cosworth e o SF1 não estarão presentes mais uma vez. Começamos com os Jogos Olímpicos, fechamos com os Jogos Olímpicos. Madrid vai voltar a candidatar-se às Olimpíadas de Verão 2020 ou 2024. Depois de ter perdido as candidaturas às edições de 2012 e 2016, o presidente da Câmara, Alberto Ruiz de Gallardón, anunciou ontem que a terceira será de vez e Madrid será uma cidade olímpica. Foram duas expressões utilizadas pelo presidente da autarquia da capital espanhola, que confessou que falta decidir se será mais inteligente concorrer à edição de 2020 ou de 2024. A escolha da data vai ser decidida em 2011, depois das eleições municipais na primavera, revelou Luís Gallardone, que é candidato à reeleição. Os próximos Jogos Olímpicos vão decorrer em Londres, 2012, e no Rio de Janeiro, em 2016. A regra da rotação de continentes jogou em desfavor de Madrid, na candidatura à edição de 2016. Os 5 anéis a fecharem a edição desta quarta-feira de Desporto Antena, voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá, continuo na Antena Web.